CD Vanguard de Macapá, volume 1. DJ Wallace Absoluto, arrebentando. Novo Vanguard. Vanguard, o número 1 do coração da galera. Gatinha, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo. Não vai dizer que eu não avisei. Pisou na bola comigo, mas não fui eu quem falhei. Queria um pouco de atenção, mas você só me ignorava. Queria um pouco de carinho, mas você só me esnobava. Facebook, pesquisando sobre mim, e como era previsto, o nosso amor chegou ao fim. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, volta a caixa tá ardendo, vai. DJ Wallace Absoluto, produzindo os melhores CDs pra você. CD Vanguard, volume 1. O Elipe, baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixota dela, vai. Baile de favela, invasão, é baile de favela. E a casinha é baile de favela. E os menores preparados pra fuder com a teta dela, vai. Bota na pressão, bota na pressão. Solta o baile pra galera delirar.

tocando as melhores aqui no Vanguard. Às vezes de tanto que choro, parece formar o mar e você nem aí. Pra o que acontecer, diz bye bye, entrar no carro, então se vai. Esse seu beijo, isso é pra me fixar, mesmo momentos de alguns segundos. Sou como um ouro, foi quando eu lembro aqui. Sinto seu cheiro, quero seu amor e não posso esperar. Chega de mansinho e eu vou te falar. Hoje nos teus beijos eu vou me entregar. Ao te abraçar, sinto seu cheiro, quero seu amor e não posso esperar. Mega DJ Beto mixando a nossa canção de amor. Me faz lembrar da noite quando tudo começou. Oh, oh, oh. E banda Batidão incomparável. Olha lá passando ali, com seu jeito um doce me faz feliz. Com seus olhos azuis, que me lembram mais, me deixam louco. Chegou de mansinho e eu vou te falar. Que hoje nos teus beijos eu vou me entregar. Ao te abraçar, sinto o seu cheiro, quero seu amor e não posso esperar. Chega de mansinho e eu vou te falar. Que hoje nos teus beijos eu vou me entregar. Ao te abraçar, sinto o seu cheiro, quero seu amor e não posso esperar. Esse é o novo CD Vanguard de Macapá, volume 1. Eu também vou, não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida.

Guardi.